Meu nome é Leônia, eu tô no CIS desde 2014. Eu cheguei no CIS através de uma amiga, né, que vivia me chamando para vir para cá. E aí finalmente eu vim conhecer o CIS. E eu acho que eu cheguei aqui no início de 2014. Desde que eu cheguei aqui que eu fui encaminhada para três práticas, né, que eu terminei ficando só em duas. Eu fiquei em biodança e na yoga. Então eu ficava vindo para cá terça, quarta e quinta. E era para vir também na sexta, que tinha outra prática que era automassagem, mas eu só vim uma vez. Não dava para ficar faltando ou chegando atrasada no trabalho a semana toda. Aí eu fiquei vindo só para três. E aí eu fiquei conciliando o horário do meu trabalho com as práticas daqui. Então, quando eu cheguei aqui no CIS, eu cheguei muito arisca. É, um tanto antissocial também, assim. E com muita raiva das pessoas. E as práticas em grupo, elas me ajudaram muito, assim, porque como as práticas eram com pessoas, muita gente na sala, então eu tive que aprender a conviver com pessoas, aprender a escutar as pessoas, a falar também, a me ouvir. E aí eu passei a controlar esse ringue interno que existe dentro de mim, a me reconectar comigo mesma, a ser mais leve, mais tolerante, principalmente comigo mesma, né? Eu acho que ter convivido com mulheres, né, que todas as práticas que eu fiz, a maioria foi com mulheres, eu convivi com muitas mulheres sábias aqui no CIS, tanto as terapeutas como as mulheres que também faziam parte das práticas, mulheres muito sábias, e trazia muito dessa ancestralidade, essa coisa que nos identifica como pessoa, como mulher. E isso tudo nos qualifica mais, né? Nos torna mais fortes, mais empoderadas. Eu acho que tudo isso tem ajudado bastante nessa autocura. É impressionante como num espaço só a gente consegue ter todos esses, se ligar todas essas energias, assim, a comunicação, a saúde, a autocriação. Isso aqui deveria permanecer para sempre, assim, na vida das pessoas. Para mim, eu pelo menos eu consegui me realizar aqui. Muita coisa, eu me sinto muito bem aqui, muito gratificada. Da mãe da terra, doce. forte como a terra, doce que nem cana. Clariana, clariana, tem força da mãe da terra, doce igual cana caiana. Clariana, clariana, forte como a terra, doce que nem cana. Clariana, clariana, tem força da mãe da terra, doce igual cana caiana. Clariana!